meninas, pare, boy. Aí, otário! Conta, eu. Vai começar o combate. Vou falar que grave, cheio, uma pegada forte. Os carioca apavorados, mano, apavorados. Eu tava tocando direto. Eu falei assim, hoje eu vou destruir o planeta nesse lugar. Vai começar o combate. Chegou a hora. Acompanhe o grau. Chegou a hora.